Os artistas mudaram. Até agora, mas vai mudar agora. É isso. Também não consegue. Obrigado, até daqui a pouquinho. Lembrando 225, autorizada a chegada a bordo, desça para nível de voo 050, QNH na 099. 050, 09, Gol 9996, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportará estabilizado no localizador, o Gol 9996. Para o posto de estacionamento. Autorizado, sim, táxi, para navegar. Ah, autorizado. 6225, desça para 3000 pés, que é negar no 099. 9996, chaminha torre 198, decimal 95. 295, por 9996. Câmera 225, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LSF, tudo aí, reposto estabilizado no localizador. 9996, avistado, ajuste no 099, está visando algum campo? Visão, senhor. Os autorizados, pista no 0, vento no 70 graus, 89, ou 99196. Autorizado, pouso 90, voo 9996. Siga a gente para o ponto de espera. Vamos lá, torre 1895, ajuste 1019, bom voo. Ok, contornando o pátio, ingresso da Índia, a torre 1895. O gol no 9-1. Obrigado, tenha um bom fim de semana. Autorizado Duna, 6225. Duna, 6225. Alô, bom dia, o gol 1961. Tá, acabando de contar o neopátio, vou ingressar na Índia já pronto para a decolagem. 1961, no Alinhar e Mantena, no Zero. Autorizado, Alinhar e Mantena, 1-0, gol 1961. Gol 99, no meia, solo aos 2-2. Ao livrar a direita, chama solo 2-1, no decimal 1-0. 1-2-1-0, livrar, gol 99, no meia. Tinho 5973, autorizado a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, Senegal no 0119. 050, 10119, Rio 5973, voo a 100. 5973, foi direto, TAP. Apresente TAP, 5973. Juliette, 612, voo 9996. Uno, ao alinhar, decolagem autorizada, pistola 0, vento 180 graus, 13 mais. Maneira, cola da 1-0, boa, não vai mesmo. Estabilizou no ROC, revisão com a pista, chama 6225. Chama 6225, complexo de estimação, chama a torre número 8, decimal 95. 95, 6225, bom dia. Ajuste 1-0-1-9, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 11 mais. Teve pouso 62. Foram 9-6-1, decolou 2-5, chegou para o controle 1-2-0-8. Boa viagem. 1-2-0-8. Obrigado, todo um bom fim de semana. Alô, bom dia, 961, da Gol decolou. Ouro 961, contato radar na decolagem, tudo para nível de voo 360, autoridade direto Leda. Leda na proa, sobre na cal 360, 961. Alpine 6225, solo às 28, direita no 211, solo. 6225. Chega via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, 7, 6225. Foram 961 no Chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251-3325, 961, bom dia. E o 5973, desça para 2000 pés, autorizado a sinal do procedimento LS X-Ray, está estabilizado no localizador. 2000 pés. Autorizado o ILS X-Ray para 1-0, ajuste 1-0, 1-9 para o Rio 5973. Alívio a restrição Itap para o Rio 5972. Alívio Rio 5973. E 9-3. Bom dia, 1093. 1093, autorizada a chegada a Bonfim, foi direto pelo e desça para 4.000 pés, QNH 1019. 4.000, 1019, direto pelo. Salvador, o T-35, o T-7 já deu contato com a equipe da Índia. T-35, o T-7, aciona identificação, autorizada a chegada a bordo e desça para nível de voo 050, QNH 1019. 050, a bordo, T-35, o T-7. T-5973, na torre, 198, decimal, 95. Bom dia, 5973, da Rio, MLS, da pista colocada. Grande Rio, bom dia. Eletro 180 graus com 129, avistado pelos autorizados, pista 90. Lira, pouso 90, 5973. Parcialmente molhada, choveu, mas já tem meia hora que parou de chover. Esperar 9972, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060, que é negar 9099. Chegada a mar 9099, esperar 9972, é o número 4 na aproximação, reduza a velocidade para 2509. Mandou bom dia, tá 3153. Sente da informação em dia. Tá 3153. Para o galeão, pronto, cobre. Escuta, tá 3153. Três autorizados, C.A. Bravo Golf Lima, Antônio Carlos Jobim, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, via DCT Irume, EP November 857, bolso, restante conforme código. Nível de voo 360, saída da El, Leda, após boa posição Irume. Decola da 190 com curva à direita. Código 5467, controle de saída no 20.80. Para o Galeão, 360 nível autorizado. Decola da 10, saída da El, Leda, após Irume, até 9857. Transpõe 5467, controle 208, TAN 3153. Correto, TAN 3153, chame pronto, pushback e acionamento. Chama na opinião. Será 9972, desça para 5007, que é negar 9019. Azul 4040 para Confins, aguardo 1 minuto 4. E o 5973 Alfa Quilo, parte 3, posição 6. Alfa Quilo, parte 3, a posição 2. 2, reduz a velocidade para 2, 2, 0 mais. Autorizado Serra Bravo Charlie Foxtrot, via DCT, posição Tossop, Tango Oscar, Serra Oscar Papá. Após a Pesolo 2-1, após Utigui. Aí retorna a Pesolo 2-1, restante conforme roda. Nível 360, saída Arbor, após voa posição Elefa. Decola da pistola 90 com curva direita, código 5464, controle 120.80, confirmando o nível de voo 360. Gente, vou checar com o centro Recife após retorno novamente. Decola da 90 com curva direita, após decolagem, após sua posição elefa direto, Tossop, Tango Oscar, Serra Oscar, Papá. ICMS 570, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 080, que é negal no 099. Autorizado ISAP 570. ISAP 570, que é negal no 099. Literal 9972, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 090, limite aqui de Mike 1900 de Simbra, reduz a velocidade para 2009. Esquerda 010, reduzindo para 2009, literal 9972. Azul 4040, solo voltando. Foi informado pelo centro que o fixo sublook já fica dentro da terminal com fixo. Então vai ser autorizado daqui de Salvador. DCT, Tango Oscar, Serra Oscar Papá, após o piso 21. O restack segue conforme a rota do torno de voo. Sente, ela já fica dentro da terminal. Chame o próximo chuveque acionamento, portão 01, azul 4040. Geral 9972, informe que não precisa passar o curso do localizador, seu nosso limite que demais que 120 de Simbra. Sim, 120 de Simbra, ótimo, geral 9972. 3597, desça para 2000 pés, autorizado a sinal do procedimento LS X-Way, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, retornará estabilizado, está 3597. Liberado da restrição em celular de 4000, para 3517. Ali, Vitor 3517, vai seguir tráfego nessa posição de 11 horas, 8 milhas, rumo oeste, cruzando 2600 pés para 2000 pés, banque 738 da Gol. Seguindo o tráfego, livre da restrição em celular, 3517. Reportará a estabilidade. 1093, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado por isso. Federal 9972, desça para 4000 pés. Desça para 4000 pés, federal 9972. Oi, Salvador, bom dia, 1093. Bom dia, 1093, avistado, nos autorizado, pistão 90, vento 1970 graus, com 10 nós. Depois, 610, 06. Caduco, via à direita, proa 120, reporte estabilizado. Comando à direita, proa 120, reporte estabilizado, geral 9972. 74000, geral. 9972, desça para 3010. A Isabel 570 desça para 5.000 pés, que é na zona 099. 5.000, 1.019. Geral 9972, vai seguir tráfego 207 milhas, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal de procedimento LSX-3, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2.000, sentido tráfego, reporte estabilizado no geral. No 7, completo de aproximação, chama a torre no 8, decimal 95. 1895, 035 no 7. Salvador, bom dia, 035 no 7. Vieta 3597, chegar a aproximação, aguarde pista livre, vento 180 graus, 139. Aguardando pista livre, está 3597. Zero um livre, azul 4040, chantagem. Solo 52, chame 121 decimal 190. 2190. 121 10. 2110, obrigado. 2759, autorizada a chegada a bom, se desça para 4.000 pés, QNH 1019. Geral 9972, completo de aproximação, chame a torre, no 8, decimal 95. Salvador, 5975, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH 1019. Chegada a mar e autorizado 050, APSA 6570, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal do procedimento LSX-3, reporte estabilizado no localizador. Autorizado a 2.000, LSX-3, pistão no zero, autorizado 6570. Cinco nove sete cinco e direto etapa. Direto etapa 5975. com 1759, confirme essa velocidade. 270. 1759 é o número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2309 nós. Para 2309, bom. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, fala 05. Fica por aí, 5 na frente. Para o táxi 4040, nós temos 1069, Ribeirão Preto, 3 horas. 1-4-0-4-0, autorizado táxi Índia, ponto espera da 90, torre 98, décima 95, ajuste do ótimo, 90 no mar. 0 no mar, espera. Alça solo para 5-7, chame no 2-1 na décima 1, solo boa. Oi, bom dia, 1-4-0-4-0, ponto de espera da 1-0-1. Bom dia, 1-4-0-4-0, autorizado a alinhar e decolar, pistão 9-0, vento 1-8-0 graus, dele hoje. Nível, né, fala da 1-0-1-4-0-4-0. Salvador, bom dia, até 3890, informação. 890, Recife, copia? Permitindo. Autorizado, CA Bravo, Romeu Foxtrot, via DCT Aracaju, restante conforme rota. Nível de voo 330, saída Puca, Jamo, Aracaju. Decola da pista 90 com curva esquerda, código 5477, controle de saída no 208. Ligando o Recife, nível 330, conforme o rádio do plano, saída Puca, foi Jamo e Aracaju. Escola da 10, curva esquerda, código 5477, controle de 1208, 3890. Correto, chama pronto, então 3890, confirmando a posição. Chama pronto na posição 4. Federal 9970, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 060, que é negal no 090. Federal 9970, número 4, na aproximação, mantenha a chegada. Legal, 099. É, você passou agora 225, pronto, cópia. Tem um pronto na cópia. Autorizado CA Bravo Romeu, via peso 17, Malbo, restante conforme rota do plano de voo. Nível de voo 380, saída Arbo, após boa posição elétrica, decolada pistão no zero, primeira curva direita, código 5507, controle de 61208. Lado Brasília, nível 380, via Upper Zulu 17, faz Malba, em seguida conforme decola da 190, cumpre o perfil da Arbor, eleva com curva à direita após. 5507 ao transponder, 120, décima 8 ao controle, Oxanem 6225. 5507, Oxanem 6225, correto, chame pronto, pushback, acionamento, portão 07. Queria confirmar por gentileza, é 1507? 5507. 5507, o transponder Oxanem 6225, chama quando pronto. Azul 4040, mantém a saída. Recente, Alexandre. E azul 4201. Fala de 03, informação é a Índia, autorização está. Azul 4201, aguarda só um minuto. Cópia Campinas, prepare da Eulê da Mótiva. Sim, guardamos o máximo de Eulê da Mótiva. Aguarda só um minuto, número 2 para 4. Comandante 3, eu não sigo 3, pushback acionamento, gate 8. 3153, 08 autorizado, chame táxi. Efetivo pushback, chamará para o táxi para 3153. 9. 759 para 3, meu PS com 1019. Liberal 9970, desça para nível de voo 050, Senegal no 019. Deixa no 21, décimo 1, o solo.